Meus amigos e meus irmãos, não posso deixar de me reunir com vocês, principalmente agora que estamos pregando o Apocalipse para os simples. E já com grande repercussão, o que me dá muita alegria, porque vejo que está havendo a devida correspondência espiritual ao nosso esforço de trazer ao conhecimento da gente mais simplória o livro que durante milênios foi escondido à inteligência do povo, pois sempre se considerou que o povo não teria capacidade de entender as coisas divinas. Não, isso não, para o povo. O povo não quer saber disso. Isso é exagero, diziam, pregar para o povo. O povo não quer saber de religião. O povo quer saber de confusão. Não, cachaça para o povo, pão e circo, como faziam os césares romanos, para manter a turma na ignorância. Panem et circenses, pão e circo. Já expliquei a vocês que no terreno humano e espiritual, a religião de Deus tem, até o encerramento do ciclo, 4 gerações cumprindo missão diferente, mas ao mesmo tempo una, porque a religião de Deus é una. A primeira geração, a dos Joões, a dos vanguardeiros, os abridores de caminhos, aqueles que furaram túneis na montanha da ignorância espiritual. Já dizia o irmão Zarur que a pior desgraça humana é o desconhecimento das coisas espirituais. Até que saíram numa planície maravilhosa, ou num planalto, como quiserem, exuberante de flora, fauna, rios, campos, e que precisava ser habitado. O patrono dessa geração é João Batista, o precursor da primeira vinda visível de Jesus à Terra. Os Pedros, nós, a segunda geração, a dos apacentadores, consolidadores da obra, ampliada com a religião de Deus, e o PBV, que prega a política de Deus, a política para o homem, e mais, o espírito do homem. Seu patrono é o humaníssimo apóstolo Pedro, o grande pescador da Galileia, que ao ser martirizado, no testemunho ao Cristo de Deus, exigiu ser crucificado de cabeça para baixo, por considerar honra demais para ele ser sacrificado semelhantemente ao seu Mestre Jesus. Agora está chegando a terceira geração. Esta mocidade generosa e realizadora com os Paulos, os pregadores do Evangelho e do Apocalipse para os simples. Paulo de Tarso é o seu anjo protetor. A missão desses jovens legionários da boa vontade de Deus é levar aos gentios a mensagem final do ciclo, a religião divina, fundamento da humanidade futura, liberta dos grilhões enganosos do materialismo ateu e do fanatismo religioso. Sua tarefa é ir pelo mundo, como fez o gigante de Tarso, de formar e construir o rebanho único de Jesus, anunciado pelo Divino Chefe no seu Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho para um só pastor. O sol que ilumina todas as gerações legionárias da boa vontade de Deus é o novo mandamento de Jesus, que se encontrava esquecido na Bíblia Sagrada, quando não era confundido com a regra áurea de Moisés: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isto é, ama o teu semelhante com o teu amor humano. Ora, o amor humano é falho, pois nem mesmo sabe o que é amar. Enquanto no novo mandamento de Jesus, os seres humanos são convocados a se amarem com o amor divino que ele veio trazer à terra: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15, versículo 12. E qual é a superioridade desse amor sobre o apresentado por Moisés no Velho Testamento da Bíblia Sagrada? Jesus mesmo declara, ainda no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a própria vida pelos amigos. Foi o que ele, o supremo comandante do planeta Terra, fez por nós, deixando-se imolar no suplício infamante da cruz. E o Cristo nos adverte a respeito da extraordinária importância do seu mandamento, novo para nós, ao advertir que se não cumprirmos essa sua lei, não poderemos ser reconhecidos como seus discípulos. Eis, pois, que a missão planetária dos Paulos da religião de Deus é realmente firmada no amor do Cristo, estabelecer a sua paz na terra, fazendo finalmente dela reino de Deus, conforme o proclamado pela sétima trombeta do Apocalipse. Então vamos ao Apocalipse. O Apocalipse tem o juízo final. Tem aqui o derramar das taças sobre o mundo. E o sexto anjo, capítulo 16, versículo 12, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E é bom todos vocês ficarem atentos. Por isso é bom que vocês se preparem. Por que eu estou pregando o Apocalipse para os simples? Está dizendo a Conceição ali, para que nós nos preparemos, a Conceição Malamar. Que vejam bem, durante séculos o Apocalipse ficou escondido. A Bíblia ficou escondida, até que apareceu Martinho Lutero, com o protestantismo, saiu ele no cavalo branco, vencendo e para vencer. Porque não adianta vencer só no princípio, você tem que vencer até o fim e vencer até após a passagem para o mundo espiritual. Isso é para vocês também, hein, crianças. É para os simples. Nada, ninguém mais simples que vocês, quando não fazem bagunça. E eles não fazem, olha como é que eles são sossegadinhos. Ah, se adorou ali. Mas vamos aqui à sétima trombeta que eu cito nesse manuscrito. Ainda está manuscrito, só escrevi aqui no Rio de Janeiro. A sétima trombeta, ela é tão extraordinária que ela está destacada das outras. E ela só vai tocar para valer depois do sacrifício das duas testemunhas mártires. Vê se dá tempo aqui, dá. Antes de eu ler a sétima trombeta, eu quero chamar a atenção de vocês para este fato. Vem tocando a primeira, a segunda, a terceira, vem tocando as trombetas. De repente, vem a sexta trombeta e diz assim: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano. Veja a marcação aqui, ó, literária. Quer dizer, a coisa tem hora marcada. Nós saberemos, porque um poder superior vai nos avisar. A nós, pequeninos rebanhos. Eu digo pequeninos rebanhos, porque são os pequeninos rebanhos que vão sair de todos os grandes rebanhos que estão espalhados pela terra. É como diz a tia Júlia lá em casa: quando Jesus quer, num piscar de olhos, ele faz as coisas serem realizadas. E veja, vou repetir o versículo 15 do capítulo 9: e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Quer dizer, o apóstolo João Evangelista está dizendo que não inventou nada, não. Ele ouviu o número dos exércitos dos cavaleiros. É gente abessa, hein? Estão todos guardadinhos para serem soltos na hora, no dia, no mês e no ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E assim vi os cavalos desta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Pode estar vendo um tanque do exército. Ele não tinha o que se abalizar. Como é que ele podia imaginar um homem um soldado moderno com uma metralhadora. Já viram uma metralhadora atirando de noite? Que não é coisa de filme, não, sai fogo mesmo. E ele olhava, tinha a impressão que aquilo era couraça. Que ele só conhecia os homens protegidos por couraças. Bem que as grandes couraças só foram aparecer para valer na Idade Média. Aí eles botavam de cima a baixo. Mas os romanos também tinham. Vocês viram que eles tiravam aquela parte de cima, aquilo ali era blindado. Principalmente os comandantes, os cônsules. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Imaginava que era a boca que estava atirando. O tanque atira. Se você está há 2000 anos, vê um tanque atirando, você imagina que ele tem uma cabeça de leão, porque aquela parte de cima é bonita, bojuda. E ele atira para frente. E não atira por baixo assim. Metralhadora atira embaixo e em cima o canhão. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Muita gente imagina que o poder das caudas é o motor. E geralmente o motor está na cauda, está na parte de trás. E solta fogo por baixo, pelo cano de descarga. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Vocês observem uma coisa, tudo é relativo. Antigamente a terça parte de uma população, digamos que o mundo naquele tempo de Jesus, tivesse 100 milhões de habitantes. Era menos do que se morreu por efeito direto e indireto da Primeira Guerra Mundial. Um efeito indireto da Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola. Alguém ainda aqui que tenha passado por aquilo, tenha assistido ou tenha ouvido falar? A gripe espanhola matou tanto ou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Porque a gripe espanhola matou no mundo inteiro. E a Primeira Guerra Mundial matou na Europa. E apesar de todo esse sofrimento, os que sobraram, que não foram mortos por estas pragas, veja como a humanidade é de dura serviço, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Bom, os ídolos nós sabemos o que são, né? Mas vejam aqui que esses que sofreram não se arrependeram, os que sobraram, aliás, de adorar também os demônios. Que são? Quem são esses demônios? Isso é o que veremos no próximo programa. Deus está presente. Senhor.